ao convite para aparecerem. Nós fizemos circular um género de uma inscrição para sabermos o número de pessoas com que contar, e também a inscrição, por exemplo, fala das dificuldades que as pessoas possam ter nos acessos ao serviço de saúde, para também depois podermos fazer chegar isso às entidades competentes, as dificuldades que as pessoas têm hoje em dia nestas zonas mais rurais em chegar ao serviço de saúde, que deviam ter todo o direito a tê-lo.